Ok, Cabo. L'hanno matto te, l'hanno matto ora, lambare di oro, capusciando ancora. Lambare di oro, da pusciando ancora, pra fazer capela, pra Nossa Senhora. Tá puxando tora, pra fazer capela, pra Nossa Senhora. É lambari de ouro, tá puxando tora, pra fazer rosário, pra Nossa Senhora.